essa noite. Te visitei no frio do teu quarto. Eu vi além do rosto em 3x4. Eu vi o retrato da tua vida. Que problema? Molhou teu travesseiro e o teu rosto. Pra que viver assim nesse desgosto? Se o tempo todo eu estou aqui. Fala, eu te escuto. Fala, eu te entendo. Fala, eu te amo. Eu te respondo. Fala, eu te escuto. Fala, eu te entendo. Fala, eu te amo. Eu te perdoo. Te visitei no frio do teu quarto. Eu vi além do rosto em 3x4. Eu via o retrato da tua vida. Que problema? Molhou teu travesseiro e o teu rosto. Pra que viver assim nesse desgosto? Se o tempo todo eu estou aqui. Fala, eu te escuto. Fala, eu te entendo. Fala, eu te amo. Eu te respondo. Fala, eu te escuto. Fala, eu te entendo. Fala, eu te amo. Eu te perdoo. Fala, eu te escuto. Fala, eu te entendo. Eu te amo, eu te perdoo.